6258, ok, avistado, livre pouso na 10, o vento 080 graus com uma dezena de nós. Altímetro no 013. Ok, com padrão livre pouso na 10. Torre 18623. Abre seu livre lixo, estamos estabilizados. 6600, boa noite. Aguarde pista livre para pouso. O Kenegal no 013. E para o cheque, o vento 080 graus com 8 nós. Identifique, desça para 4000 na chegada. É 6258, seu solo aos 31, libere na próxima direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 11, 11, na minha escuta. Ok, na sua, livrando pro 11 na... Airport Scale 020, maintain position on holding point 1910. Airport Scale 3600, check o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, baixar de tramado para 3600. Portugal 020, after the landing traffic, line up and wait for runway 10. para 360, seu solo Foz 34, taxia via Alfa e Juliette para o portão 09, boa noite. Vente via Alfa, Juliette, portão 09, está na 3600. Airport Gazeta 20, clear to line up and take off, the wind is 080 degrees with 9 knots. Estabilizado no ILS da 90, abre para cargo 9829. Chame Turre 186. Boa. Torre Salvador, boa noite, abre para cargo 9829, estabilizado ILS da 90. Boa noite, abre para 9829, complete a aproximação, guarde pista ali, fora posto. Airport Gazeta 20, take off, correction, airborne at 36, call now departure control 119.35, have a nice flight and good night. 19.35, Airport Gazeta 019, obrigado, boa noite, até a próxima. Márcio, boa noite, Airport Gazeta 020, Take time, 270, pouca departure. Na cabeceira 10. Depois, cabeceira 10, cabeceira 90. Cruzeiro Fly de Parque. Cruzeiro para, pode Cruzeiro, Cruzeiro, obrigado. O ano 643 deixa para 2000 forma estabilizada. 2000 formará estabilizado, é quase. O ano 606 chama em 2086. Voo no 606, chame torre 1862. 186, boa. Salvador, muito boa noite, voo no 606, está desvendado em exército. Boa noite, no 606, complete a aproximação, aguarde pista livre, Faroposo. Aguardando. Apsa Cargo 9829, seu solo aos 39, ao livrar à direita, táxi via Alfa perdão, Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, o Apsa Cargo 9829. O 714, boa noite, identifique, deixa para 2000, informe estabilizado. Deixa para 2000, informe estabilizado, boa noite, identifique. Isso. Gol no 606, tá livre pouso na 10, cheque o trem, o altímetro no 01 no 3 e o vento 080 graus com uma dezena de nós. Ok, embaixo de cá tá autorizado o pouso na 1-0, gol no 606. No 606, no solo aos 43, ao livrar à direita, vai seguir pela Alfa e Juliette para o portão 06. Juliette, livrar à direita, Alfa Juliette para o 06, gol no 606, prosseguindo a sua escuta. Sim, Afirmativo, pode manter minha escuta até já. Entendi, obrigado, boa noite. Boa noite. Golo 643, chame torre 18612. 18-643. Web 5827, está autorizado o posicionamento no 4, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 3. 3, 4, camarada, chame para o táxi. 5827. Gol 1643, sinal baixar travado, pista 10. Gol no 643, autorizado o pouso não no 0, que negar no 0, 1 no 3, o vento 070 graus com 8 nós. Autorizado o pouso, gol 643. É o ponto que é o 020, departure control 119.35, ok? Backup, one, two, six, eight, five. Boa noite, identifique, deixa para 4000 na chegada. No 643, no solo aos 47, ao livrar à direita, prossiga na Alfa, chama esse ataque, seu Juliette. Alfa, chama esse ataque, Juliette, com 643. Contato 7537, meu BD 125-359-350, está na Confins. 125-350, Confins, está livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Tá pronto, 7537. Estou confirmado que o gol, meia dúzia aqui está fechado, confira o nosso ringer. que eu tenho aqui é esse mesmo, meia dúzia. Deixa eu checar aqui com a Freire. Mas ele tá em obras, esse meia dúzia. É, realmente, a informação que eu tenho aqui é o meia dúzia. Eu vou ligar pra Freire verificar, ok? Certo, aguarde. Só confirmando, tem um fiscal de pista me chamando aqui. Fica fechado. Vamos prosseguir pro 62, então. Ok, ciente. Qualquer nova informação, eu aviso o senhor, ok? Número 606, a Fraero confirmou esse portão aí mesmo, ok? Não sei qual a situação do portão. Obrigado e boa noite. Nada, boa. 643, está ali, prosseguir via Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette para o 04, 643. O 57 da Web está livre em linha decolada 10, vento 090 graus, 8 nós. Livre linha decolada. Estabilizado, gol 9714, baixar travado. Chame em torre agora, 1862. 1804, estabilizado no X-Way, 1.0. 1714, boa noite. Complete a aproximação, aguarde a pista livre para o posto, tem um Web tomando a posição, preste a iniciar a rolagem. No 714, livre pouso na 10, o vento 080 graus com 8 nós, o altímetro padrão no 0 no 3. Autorizado pouso na 10, comi 3 no ajuste, o voo no 714. O Web 5827 decolou 53, controle 1935, boa noite. 1935, boa. Zona Web 5827. Contato, vigilância 5827. 5827. está do lado visual do prefixo 3449. Chame torre 18-6. Você chama a torre? Isso, a torre de comando, 18-62. Certo, agora a torre de comando, prefixo. O 3891 no nível LS para 2000 em forma estabilizada. Cabe LS, então 3891 no nível então, não. Torre, eu prefiro 5344 no versado final. Avistado. 5344, boa noite, complete a aproximação, guarde a autorização para todos. Guarda. Ela tá voando. Ao livrar à direita, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 02 na minha escuta. À direita pela Delta, Alfa Juliette para o 02. Não se escuta, bom, não fecha não. O trip 5344, cheque o trem, o altímetro é 1013. Autorizado o pouso na 10, vento de 0,80 graus com 8 nós. Livre de pouso, 3. Baixou o chefão. Então 3891, vai passar posição pelo, está autorizado a descer para 2000? Livre, forma estabilizada em LS. Autorizado.